nada que limite, nada que acorrente o nosso sonho ao chão, nada que escravize os nossos pensamentos, pois o amor dá asas e nascemos pra voar. Tudo que nos solte, tudo que liberte, tudo que nos faça saudáveis e felizes, tudo que ilumine o corpo, o coração e a mente, pois o amor dá asas e queremos é voar. O universo nos espera. criação ferida, lava nossos olhos do medo, por todos sonhos de amor, todas as lágrimas vertidas pelo fogo da juventude e tudo que ainda arde. Poder do sol, luz da justiça, fogo do amor, arte do sol. Apaga da face da terra a ignorância que cega os homens, profissões da história. Thank you. Thank you. mente que viaja no veleiro do corpo, buscando entre os sonhos e ilusões teu porto. Guia o meu sentido, estrela cintilante, ó mãe das grandes águas, dormindo mansamente no fundo dos meus olhos, no fim do meu caminho, te esperarei sorrindo, veleiro de luz. Eu te encontro. Renasce das cinzas das fogueiras, nos pássaros que cantam depois das tempestades. Navegas nas estrelas, nos sonhos dos meninos, ciganos dos caminhos, no fogo das paixões, na cruz do coração. Serei livre semente no vento das florestas, filho do Pai Sol, eu retornarei. existem entre as cinzas dos nossos sonhos. Sagrado cálice do coração, promessa transborda o vinho da vida na terra dos homens. Sobre nossas cidades, velando a agonia das feras, nos olhos acende a esperança. O futuro virá, vulcão da vida, pulsa em nosso sangue, o herói, a força em nós. Supernatureza, me colhes tão maduro.